3192, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 090, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Pro 090, limite 280 do Salvador, 3192. Go 1256, call receive center 125.45, if unable 126.85. 12545. 12685. Good day. Bom, no 884, vou direto Conde. Conde, grato, 184. The Portugal is 023 receiving direct pelo position. Vai pelo position, em Portugal 023. Obrigado, Portugal 023. Com o 1620. O 1620 completa o final do procedimento, torre no 895. Exatamente. The Portugal 023 cancelled all restrictions on teleposition descent to 2000 feet. KNH1019, it's cleared final X-ray approach report established on localizer. Cancel altitude restriction teleposition descent 2000 feet. KNH1019, clear final ILS X-ray at Portugal 023. 3192, desça para 3000 pés, ajuste no 019. Informo que o novo limite será radial 290 de Salvador, para 3192. 3000 pés, 1019, o limite agora é 290, para 3192. Isso, 67, futuração para o sequenciamento, correr direita para 230, limite será o localizador, desça para 4000 pés, ajuste no 019. Direita 230, limitado o localizador, 4000 pés, descendo com 1019, será 3367. 3192, para informação, tráfego, posição de 3 horas, 5 milhas, rumo oeste, mantendo 1000 pés, tráfego de pequeno poste, não vai interferir na aproximação. 7392. 392, informo que saiu como tráfego número 3 na aproximação. Tráfego número 2, posição de 1 hora, 1,4 milhas, no rumo sul, passando 4 mil pés para 2 mil pés, Airbus 330-200 da Air Portugal. 7392. Uno 884, chame Recife no 2545, alterna no 26.85. O 2445, aliás, o 2545, 12685, o ano 884, boa tarde. Exército Brasileiro 4006 está avançando sobre a área proibida de Camaçari. Escuta, farol no 1600 pés. 3192 para o localizador, curva direita para 120, repórter estabilizado. Pro 120, chama estabilização, 3192. Exército Brasileiro 4006, confirme se segue para pouso no pátio militar. Afirmativo, pouso no pátio militar. Entende. São 3367, desça para 3.000 pés, adicionou 019. 3.000 pés, 1.019, tá? 3367. São 3192, desça para 2.000 pés, adicionou 019, a parte estabilizada no final de procedimento e ele achou que foi adicionou 0 Salvador. 2.000, chamada estabilizada, estou aprisionando. Libere a direita via Fox e chame o solo 121-9. Direita Fox, 121-9, ou não, 620. 367 para informação, segue agora como tráfego número 3 na aproximação, tráfego número 2, posição de 11 horas, 9 milhas, rumo sudeste, passando o nível de voo 060 para 2.000 pés, Airbus 320 da companhia, e se redução de velocidade para 1909. 799, vai reduzir até 3367. Airport Mall 023 established on localizer. Airport Mall 023 established localizer now and flight slope. Airport Mall 023 complete ILS X-ray approach and contact tower frequency 118.95. Complete ILS approach X-ray 118.95 by Airport Mall 023. Exército Brasileiro 4006, desce para 500 pés, ajuste no 019. 500 pés, ajuste no 019. Paciência da cama. Salvador Tower, muito boa tarde, de Portugal, 023 Heavy. Establish ILS, Renoir, what's your name? Portugal 023, boa tarde. I have in sight, clear to land 1A10, wind 160 degrees, 10 knots. brasileiro 4006 avisar o Bucal. A intenção do exército é pouso direto no prato, vai interferir no prato. Entendi. 8, nível via Delta, ali do L3. Quais são? Nível via Hotel. Como é que ele está utilizando o trabalho? É Portugal 023, underground at 37. Marquês de runway via your right and contact Salvador Ground 121-19. We are landing the plane. We were with high speed when you gave the report. Second, please. Okay, fire Golf 129, Portugal 023. Salvador, 3192, what time? 3192, continua a aproximação, vai de pista livre, QNH 10019. 19, 3192. Salvador, exército 4000. 3192, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 1 nós. Livre pouso, pista 10, tá? 3192. Exército 4006, torre, QNH 09, vento horário 160 graus, 1 nós. Confirmando pouso direto, parte militar. Estamos 019, confirmando, pouso direto, parte militar, para sul, se possível. Salvador, cordial, boa tarde, o Papa Romeu, Tango Uniforme Charlie, transfere sentido informação, Tango. Papa Romeu, Tango Uniforme Charlie, acione identificação, desça para nível de voo 050, voo direto e TAP. 050, direto e TAP, Tango Uniforme Charlie. Estabilizou e localizador visual, 3367. 3367, completa final do procedimento de LS Extension na torre 98, decimal 95. 1895, uma boa. O solo 40, libere à direita e chame o solo 121, decimal 9, mantenha a posição antes da alfa. Ah, mantém 19. Salvador, boa tarde, eu tô 3367. São 3367, boa tarde, negamos 019. Informo o tráfego, helicóptero prosseguindo para pouso direto no pátio militar, setor norte do campo, sem interferência com sua aproximação. Autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 1 nós. Nível pouso 90, centro tráfego, tá 3367. Level 120. 20 da TAM, curta final da pista no zero. Fecha o tráfego a barra de parte. Serena 227, autorizado, alinhar e manter, Chino Zé. Ele mantém o zero Serena 227. São 3367 no solo 43, libere a direita, chave solo 121, decimal 9. 219, boa. Salvador, exército 4006, está no sol para o corte livre frequência. Gente, exército 4006, solo 44, frequência livre, tenha uma boa tarde. Boa tarde, grato. O Xeneme 227, autorizado a decolagem, pista 10, vento 160 graus, 119. Xeneme 227. Passarelo 9805, autorizado, alinhar e manter Y no zero. Ali mantém 1 no zero, passarelo 9805. Xeneme 227, decolado aos 45, fechando o controle Salvador em 120, décima 8. 308, 6227. Controle Salvador, Xeneme 627. Xeneme 227, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda, Delta. Após 2000, Leda, 6227. Boa tarde, Xeneme 3327, próximo a Cidadão 9-0, pronto. Xeneme 327, boa tarde, mantém ponto espera a pista no zero. Xeneme 90. 9805, autorizado da colagem, visto no zero, vento 160 graus, 129. Colagem autorizada, passarela 9805. Voltando uniforme Charlie, gosto para 2000 pés, ajuste no 099, autorizado final do procedimento ILSC, pista no zero de Salvador, repasse estabilizado. 2009, autorizado LS X-Ray da 10, para estabilizar o segundo factor. Tango Lima Hotel Charleston, flight level 050. Roger, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208, boa tarde, passageiro 9805. Controle Salvador, passarido 9805, decolado, perfil da Coral no Bravo. Passarido 9805, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, está presente direto Coral. Está presente direto Coral, passarido 9805. Passarido 9805, quando possível, para o ideal para Porto Seguro. Aguarde 9805. Oceano Air 6327 para informação, por solicitação do controle, irá aguardar mais 3 minutos para a decolagem aqui. Passarido 9805, está presente direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, obrigado, 9805 da passarida. Chinelo 6337, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 11 nós. 6337, a linha decola. Terra Golfiosa, prossiga. Está para o regresso a Salvador, no corredor Vera Cruz, atenção para 1.500 pés. Olha, Papa Romeu, tem essa última hora, estabilizou. Eu tenho uniforme Charlie, completa o final do procedimento, torno no 895. 1895, tenho uniforme Charlie. Terra Golfiosa. 1.500 pés via corredores, reporta através de Paris, confia no PV. Reportará através de Paris, vai manter 1.500 pés, POB 02. Gente, confirmando o seu Serra Golfo está estacionado 0144? 0144, senhor. Gente. Controle Salvador, Executivo 3, Unisão 2. Eu que é 1-3. Acione identificação. Foi direto bonfo, desça para 4 mil pés, ajuste 1019. Vitor 3, vou direto bonfo, falando em situação, ajuste 1019, desce para 4 mil. approach, Lima Hotel Tower, reaching point 050. Lima Hotel Tower, descend to 3,000 feet, KNH 1019. 3,000 feet, 1019. Decolada 53, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa. Salvador, boa tarde, Soné, 6327. Quero 6327, confirme para o ideal para o COV. Aguarde. Meia 2 2 7, chame Recife, 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 2835, 238, 6227. Passa pela direita no 7, baixado travado, pega o Fabcelli. Palmeiro Tango, informe Charlie, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17. Vento. 170 graus, 10 nós. Livre pouso, 17, Tango, informe Charlie, boa. Tango, Salvador, na proa 240, Channel 6327, está autorizado a reassumir na proa de Coral. Gente, 25 mil de Salvador, vai para proa de Coral, 6327. Passarela 9805, confirme o seu ideal para a Raíra. Guarde 9805. Eu vou até o descente 2000 feet, KNH 1019. Cleared final X-ray approach, runway 10 at Salvador. Report established, all localizer. Roger, descent to 2000 feet to clear to LS X-ray runway 10. We report established. Controle passaria do 9805 e deu para a Raira 220. Controle. 6327, prossiga. Confio para Salvador, se o senhor possui a posição block na navegação para Ilhéus. Bem, se quiser, pode levar para o Costa também, sem problema. Não, está presente, está a 7 milhas sudoeste de Salvador, 7 milhas sudoeste de Salvador, peço uma navegação na praia de Ucos. Ucos, 6327, obrigado. Informe Charlie, no solo 56, segue via Papá ou estacionar para quem se livre. Se eu for fácil, se você vai poder ligar, que boa. Até a próxima, até a próxima. Here's one way, ILS X-ray, we report power. Eu quero no 3, está presente voo direto pelo acione identificação. Eu quero no 3, apresente. Ono 3, informe está sob contato radar, 5, 4 milhas, nordeste do PR de Salvador. Ono 07, prossegue para Salvador. Guarda Rádio 107, está autorizado o cruzamento da Boca da Bahia, reportando através do farol da Barra. Dá um ataque de conhecimento do controle no setor da Bahia de Todos os Santos, apenas o Sierra Golf Oscar, agora no corredor Interlagos, passando o través da plataforma. Confirma o PLB. ...205 Guardião 07, acionado padrão? Now we're approach to Lima Tower Tower with possible request under visual conditions. Land the runway with cabin. Papatango Lima Hotel Hotel, proceed via ILS X-ray approach and ask directly to the tower on frequency 118.95. 5-9. Clear right hand base on the runway 17, we report to the final. Lima Tower Tower. Sierra Golf Oscar agora no através de Paripe, ingressando no corredor Interlagos. Salve Sierra Golf Oscar, para informação, tráfego posição de 2 horas, 4 milhas, no rumo oeste, girando base agora para a pista 17. Mike Uniforme 2, só segue esse tráfego como número 2, na aproximação cabeceira 17 de Salvador, reporta visual com campo. Sente o tráfego, ainda não visual, reportará visual agora, com tráfego, reportará visual com campo, com o Thiago agora. Paredo 9805, por solicitação do controle Ilhéus, foi direto a Raíra. Direto a Raíra, passarela 9805. Tango Lima Hotel, I have in sight, clear to land runway 17, wind 170 degrees, 1 knot. Clear to land runway 17, Lima Hotel. Sierra Golf Oscar, flora rotatória, está visual com campo. Sierra Golf Oscar, ciente, emitor Renan 8.95. Vamos ver agora 118.95, Sierra Golf Oscar. 013, atinge, mantém 4000, pés, aguarde para descida. 013, mantém 4000. Kiosk, Alpine H1019, vento do aeródromo 170 graus, 109, autorizado final 17, reporte na curta. Dentro das condições, segue na final 17, reportará na curta, ao Serra Golfiosa. Gustavo Lima, Hotel Underground at 03. Confirme aí, pronto. Roger, taxi via Papa, 28.5, and Lockheed Ferguson and park it. É 327, chame Recife no 2835, alterno no 23.8. 23.8, boa. Controle Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Está no farol da Barra, a intenção é fazer um PG Leondina e após prosseguir para Salvador, já enquadrando a final para Leondina. Tente Guardião 07, não há tráfico de conhecimento do controle no setor, reporta ao término PG Leondina, tem frequência lúcida presente. 07. Passarelo 9805, controle. Passarelo 9805. Passarelo 9805, 60 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Serviço radar encerrado. Chame controle de alto, frequência no 20, decimal 1. 01, Papa Romeo, Sierra, Golf Oscar, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 160 graus, 1 nós. Livre, pouso no 7, Sierra, Golf Oscar. 090 Papo Sara, pronto. Uno 097, autorizado, alinhado da galáctica no zero, vento, 60 graus, 119. Alinhado da cola, pista no zero, vamos no 097. Salvador, boa tarde, aqui está com o 14166, sendo identificação, veio direto de Capes para nível de voo 050. Direto de Capes, 050, veio 3, cancelada a restrição em peso, desça para 3.000 pés, o Juxem Salvador, na 019. Veio 3, desce para 3.000, o Juxem 019. Servo, Fiosco, solo 10, autorizado, backtrack, livra via Romeu até Abate. Livra na Romeu até Abate, Servo, Fiosco. Decolado aos 10, chame controle Salvador em 120, décima 8. 108, boa, boa no 097. Boa, boa no 097, decola. Boa no 097, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 3.000, após 2.000 pés direto elefa. 2.000 direto elefa para o 360, boa no 097. O Querono 3, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado a chamar o procedimento de LSX, pista no 0 do Salvador, aposto estabilizado. O Querono 3, desce para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado o procedimento. Vitor Índia Juliette, no regresso a Salvador, confirme pessoas a bordo, nível de voo 075, não há tráfego de conhecimento do controle no setor, reporta no ideal de descida. Catango, Vitor, Índia, Juliette, somente para informação, tráfego 12 horas, 2 anomilhas, altitude desconhecida, tipo desconhecido. No entanto, há 30 segundos atrás, tráfego apareceu 0143, acredito que seja o tráfego November Oscar Whisky, agora recebeu indicação de nível de voo 035. Vamos ficar atento, Índia, Juliette. Jupiter 13, eu tenho 2 encontros. Gente, reporte estabilizado. Jupiter 13, encontrará. Guardião 07, para o quê? É a MT de Andina, vai prosseguir para Salvador, que é externo litoral. Gente, Guardião 07, informe que não recebo uma modo off-charger no transponder, verifique equipamento, a porta através do PTS. Agora recebo o modo off, Guardião 07. PS, vai chamar o PTS 07. Guardião 07, confirme, por favor. Agora 03. Pente. Oscar Whisky, nível de voo 035, condições de slide, proa da rotatória, confirme para ver. Meu Deus, Oscar. 29, Oscar Whisky. O Joker 1-3, estabilizado em outra live. Tem que poder baixar o trabalho. Joker 1-3, completa final do procedimento em Electric City, torre 118, decimal 95. Joker 1-3, completo o procedimento para o 118, decimal 95. Sou Salvador, Joker 1-3, final do procedimento em Electric City, 0, tem que poder baixar o trabalho. Joker 1-3, tráfego avistado, bip checado. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Joker 1-3, posição de 9 horas, 3 milhas, lá final do procedimento ILSXA, após a passagem do tráfego, você saiu para pouso na pista 1-7. Vai manter o litoral sul, reporta passando Pituaçu. Já está através do Pituaçu, reduziu o tráfego em nós, está visual com o tráfego no ILS. Guardião 07. Gente, Guardião 07, aberto para transferência. Pede. Azul 4166, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado a final do procedimento de LSC, está autorizado. 2109, autorizado a XR0, com 2006. 2107, está presente, torre 18, decimal 95. 2107. Oi, Guardião 07. Guardião 07, altímetro 1019, vento do aeródromo 1.60 graus, 1.19. Confirme a intenção de pouso? Bem, está passando o Piatã, intenção é passo do Graé. Gente, está visual com tráfego final no zero? Afirma sim, se autorizado, segue a retaguarda. O Guardião 07 para o Graé, direto Graé. Gente, autorizado a retaguarda do tráfego direto no Graé. O vento no 60 graus, 119, reporte no solo controlado, Guardião 07. Esse é o 07. No 3, na DA, e volta a feita pouso. QT. Confirme. E checar o pouso, o 3 da Rússia já vazou no nosso. Pô, e o Guardião 07, final Graé. Guardião 07, pouso a critério no Graé, vento no 60 graus, no 29, reporte controlado. Passa lá, Guardião. Joker 13, solo 20, confirme parte militar. Gente autorizado backtrack, livre via hotel ao estacionar para o interior. Eu vou fazer isso aqui. Negativo, o taxi. Pode taxiar à direita, volta na Delta e cruza a pista até o hotel. Acredito. É, graças. Roger 07, solos 20, frequência livre, tenha uma boa tarde. Boa tarde, Zan 3155, autorizado ali, mantém o 0. Ali, mantém a 10, Zan 3, 3, mantém a posição na Delta, aguarde para o cruzamento da nave para iniciar a decolagem. Jogo 3, Zan 3155, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 160 graus, 09 nós. Beleza, rolagem da Delta, 3155. controle, o dia junto tá no ideal, cara. Vitorinho de Juliette, descida autorizada até 3.500 pés, ajuste no 019. 3.500 com 2019, Júlia. Que é 1-3, autorizado cruzamento da pista até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. 1-3, cruzamento da pista até o pátio militar. Papa Patiali, Serra Romeu. Boa tarde, você. Boa tarde. Patiali, Serra Romeu, está no pátio 5 da BTA, vai efetuar um giro de manutenção sem intenções nenhuma de voo. Ok, o Patiali, Serra Romeu, sente o acionamento, reporte ao término. Patiali, Serra Romeu, encontrará no perto do giro de segurança. Então, 3155, decolado, caos 25, chame controle Salvador em 120, décima 8. Salvador 208, da 3155, boa. Oi, Salvador, boa tarde. 4166, boa tarde. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 129. Tive pouso, não, no 0, 2.000 pés, vai direto Leda, após Leda Máxima. Sente, após 2.000, Leda Máxima, tá 2.000. Rádio acionado 2.000 na radial 350, Salvador, 3.000 pés, copia o controle.